330, informação agora, informação Romeu. 7, copia 360. 055 com fins, 360 está autorizado, aerovia Perzulu 16. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após Bridge já intercepta Perzulu 16. Aciona 5043, o controle 120 decimal 8. 7, autorizado para Confins, nível 360, decola da 10 da El Leda, Leda direto Bridge, Perzulu 16, transponder 5043, o controle 208 Gol 0055, pronto, o portão é o 3. 3, chame pronto, pushback, sanamento, Gol 055. Sim. Autorizado, chame 3 e no 4, chame táxi. Azul 41118, chame Recife 1251. 251, obrigado. Salvador 1075, próximo ao Juliette. Santos da Juliette aguardando, agora 075, portão previsto 11, portão 11 agora. Vai manter antes da Juliette previsto 11, aguardando, 075. Via pátio 3 e aguardando na saída do pátio 3 para cruzar o pátio principal, aguarde, ok? Chame Torre 1985. 1985, 755. Torre Salvador, boa tarde, bom 755. 2 milhas do externo, 1 a 0. 755, boa tarde, autorizado pouso no 0, 110 graus, 099. Boa tarde, livre pouso 1 a 0, bom 755. Boa tarde, acione identificação autorizada, chegada bom. Eu sou para 4 mil pés, Senegal no 0, 1 no 1. Alguma previsão para a posição 1 no 1? Previsão de mais um minuto. Obrigado. 63 a bordo, está com 3 horas e 10 alterna Salvador. Tomate Wind, Alfa Ponte Terra da 10, Torre 18, decimal 95, altímetro 10, 11. Tem um voo, boa tarde, chinamento 3, 14. É, Ponte Terra 295, 2011, obrigado, boa tarde, 63, 14. Vamos clareza 1 na transmissão, cheque equipamento. Baixa ainda, clareza 2. Sim, clareza 5, prossiga. Chegou no 077, só um minuto, cópia. Prepara da Eula e da Bridge. Tango Zulu Bizol com a Rebois, a Vinha cá. Zulu prossegue cruzando parte principal, reporte na Lima para prosseguir agilizando. 75 via Juliette, portão 11, avistando o tráfego saindo do parte 3. É, avistando. 1075 e Juliette para pátio, para a posição 11. Bem ativo, 1075. 1755, solos 26, direito no 21, decimal 9. Direito 219, 1075. Confirme, o 2231 não chegou? 2231, autorização para a 3. A gente apenas não tem o seu transponder, vou checar junto ao centro Recife, aguarde só um minuto, cópia. 223 na passarela. Estamos aguardando a passarela. 10, 120 grau, 099. Decolagem 63, 1755, táxi via Alfa, após Juliette, portão 612. Prossegue Alfa após Juliette 612, gol no 75. Lima, Mike, na Quebec, mantém a posição na Quebec e chama 10895 para o cruzamento. Zulu, boa tarde. No 077, cópia. 77 Galeão, nível 3, 6120, está autorizado via Pesolo 10, Pesolo 10 até SMAP, após SMAP, Eco Serra, Mike Alfa Papá, prossegue direto Lúbito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, após Lúbito, direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota, decolada 10, com curva à direita, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5053, o controle 120 decimal 8. Gol no 077, cotejamento foi ininteligível, ok? O senhor vai fazer um novo cheque no equipamento para após sim efetuar o cotejamento. Sete, forma clareza 1 na transmissão, poderia checar o equipamento, gentileza? Gol 077 autorizado em São Salvador, do 360, Conselho de Bem, Clube de Barbacena, após rotação de voo. Estrutura 507, Conselho 208, voo 077. Zulu 10 até ESMAP, após ESMAP, direto Clube do Barbacena, após conforme, e a subida da Euleta Bridge, com curva direita após decolagem. Zulu 10, ESMAP, Clube do Barbacena, rota do plano de voo. Da Elvin da Pista, subida de roda 10, curva direita, 1077. Correto, 1077, portão 9, chame pronto, pushback acionamento. Tamarelo. São Salvador, dá um para a porta, galeão. 145, formação Romeu, galeão 3620, está autorizado via Pesulo 10, até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, ESMAP. Após direto Lúvito, Lima e uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie. Após conforme rota do plano, decolada 10, com curva direita na subida da El. Após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5061, o controle 120, decimal 8. Então 3145 no portão 2, chame pronto, pushback, acionamento. T217, boa tarde, acione identificação, chegada bom. Desça para 4 mil pés, o Kenegal no 09. Tipo 5364, desça para 2 mil pés, autorizada final ILS. 2 mil, autorizada final ILS, 2064. Após direto Elefa, só um minuto. Por Elefa, obrigado. Boa tarde, acione identificação autorizada chegada à margem, desço para o nível 050. Salvador, gol na 399 para pushback, acionamento, posição 8. E para o Sola? Gol na 399. 8, tá livre, chame táxi. Lá na táxi. Na 6314, chame Recife 12685. 2685, chame 6314. Paulo Salvador, voo 9055 do 3, puxe bem questionamento. Olha, Dr. Hugo, movimento bike para 1500 metros. Autorizado. Autorizado, 1500 metros, movimento bike. Pátio Índia e Alfa, contestando no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, 1-1, tem um bom voo e boa tarde. Pátio Índia e Alfa, para ver se nós temos um ato na apresentação. Salvo Salvador, o passageiro 2231, já tem autorização, estamos no posição 3. Passageiro te chamando? Passageiro 2231. Chegar o transponder, já tá pronto, cópia? Pronto, prossiga. 02231, Barreiras 180, está autorizado. Vai prosseguir direto VATAP, após intercepta o Whisky 42, até Lapa, após direto Barreiras. Decolada 10 com curva esquerda na subida Momo. Após Momo vai voar Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme. Cogbo, após Cogbo, VATAP. A subida é Momo, transição VATAP. Aciona 5054, o controle 120, decimal 8. Autorizado 1050, VATAP 142. Após a 5052, Lapa 25. Colada 10, curva à esquerda, Momo. Momo, copo, VATAP. Transponder 5055. E controle 1208. Transponder 5054. 5054, passareiro 2231. Agora sim, passareiro 2231, correto, no pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamaremos, passareiro 2231, obrigado. Bruno, obrigado, foi. Zero 55, agora tá livre, chame táxi. Autorizado, Bruno, 055. O 925, cópia? Cópia. O 925, Brasília, 3620, está autorizado via Penzulo 17, decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5064, o controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasília, 360, via Penzulo 17, decola pela 10, curva direita na Arbor Elefa. 5064, transponder 208, é o controle pro gol 1925. Pega o 925, no portão 5, chame pronto, pushback, seu nome é. Chamaremos. Salvador, é o passageiro 2231? Pro Diga. Só uma dúvida, foi passado para nós Momo, Coque por Coque por WhatsApp, é isso mesmo? Porque na casa está diferente. E na carta, confirma? É, na carta nós temos aqui Momo, Momo WhatsApp, não tem Coque por WhatsApp. Azul 4206, boa tarde, acione identificação autorizada, chegada Mari, desça para o nível 060. Mari, 060, Mari, 060. Autorizador, trip 5364, ajustado no localizador. 364, chame torre 1895. Então 5, boa tarde. Boa tarde. 1395, desça para 3000 pés, que é legal no 011. 3000 pés, mano, 3000. Eu fui pro 5364. Trip 5364, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 099. Vivo, Oso, na 1-0, trip 5364. Cono 399, decolado ao 42, controle 1208. 208, obrigado. Lá, até põe direto. Direto, então. É claro, vamos passar, foi tudo, hein. Vai pelo erro, passarei, chamei pronto, não parte 3. 9-0, a borda. Autonomia 0330, alternativa Campinas, para o táxi. Direita Indy Alpha, ponto espera no 0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-1-1-11, tomou voo, boa tarde, gol no 0-5-5. 1-1-8-9-5, gol no 0-5-5, no 0-1-1, boa tarde. Foi Leda. Gato Leda, já presente, grato, gol na 399. 3217, dos homens, setor? Completamente, senhor. Autorizado Indy Serra, 1700. Obrigado. Autorizado Duna 4206. Controle, 90 é que mais solicita regresso e descida para mil pés. Pessoal, no mil pés, ingresso em Interlagos, reporte na rotatória ou quando visual com campo e aqui mais. Descida para mil pés, reportará visual com campo ou na proa da rotatória, 90 aqui mais. 1395, desce para 2000 pés, autorizada final ILS. 2000 autorizada, 95. Oi, boa na 055, pronto, no ponto de espera da 1-0. Boa na 055, mantenha o ponto de espera. Mantém. Na 055, após o trip na curta final ali, mantém a pista no 0. Após o trip ali, mantém o 1-0, boa na 055. Passa assim para visual com a pista da 3217. 3217, chame torre 1895. Obrigado. O 4206, desça para 2000 pés, que é legal no 011, autorizada final ILS. 2000, ajuste no 011, autorizada final ILS, do 4206. Salvador está 3297, final da 1-0. Trip 5364, Paulo 44, direito no 219. 219-5364. Com 1-055, decolagem autorizada no 0, 1-30 graus, 089. Iniciando, boa na 055. 32, 17, continua aproximação, agora autorização. Guardando livre pouso, 32, 17. 5364, táxi livre Alfa e Juliette ingressando no pátio 3, posição prevista do pátio 3 é 04. Alfa Juliette ingressa no pátio 3, prevista 04, prevista 5364. Azul 6918, acione identificação autorizada a chegar da mar e desça para o nível 050. No zero. Livre pouso na 10, tá 32, 17. Baixou e travou, 32, 17? Afirmo. Sim. 055, decolou 46, controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Salvador, gol 1055, bom dia. 1055, bom dia, contato radar, suba 360, saída da EL. 360, pessoal da EL. Utilizado, 395, torre 19895. Obrigado. Salvador, gol no 395, boa tarde. No 395, boa tarde, continua a aproximação, guarda pista livre. Aguardando. 32, 17, falou 47, direito, 121, décima 9. Direito, 219, boa, 32, 17. Cinco, portão 5, iniciou de imediato. Bora. Alô, Salvador, boa tarde, 3217, de cama. 397, via Alfa, aguardando essa da Juliette para ingresso. Alfa, essa Juliette, 397. 5 no 5, tá livre, chame táxi. Chama. Do pouso, gol no 395. Ligou no 055. Prossiga. Liberado a restrição de altitude a 20 milhas de Salvador. Tá livre. Grato. 1399, chame Recife 1251. 251, obrigado. Mike, na prova rotatória, visual com campo. November, Yankee Mike, gente, autorizado final 17, chama 3 milhas fora. chamará 3 milhas, milhas fora, 90 Yankee Mike. Seguindo a rebote da TAM, após via Índia e Alfa, número 2 no ponto de espera, torre no 8, decimal 95, altímetro no 011, tem um bom voo, boa tarde, gol no 077. Para o táxi voo 1925 com 178 a bordo, alterando Campinas, 3 horas e 56 de autonomia. A vinda a cola da 3145. 395, boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette para ingresso. 295, segue bom aí na companhia, número 3 no ponto de espera, via Indy Alfa, quando pronto, torre 118-95, altímetro no 011, tem um bom voo, 925. Indy Alpha 295, no ponto de espera 1011, obrigado, boa, gol 925. 3217, observe a passagem do Boeing à sua esquerda, saindo do pátio 3. Após ingresso via Juliette, prossegue portão 08, tá 3217. A gente vai observar o colega da Boeing, na passagem, prossegue por 08, o 3217. Azul 4206, a 2 milhas externas. Azul 4206, boa tarde. Continua aproximação, guarda pista livre. Entendi. Que rolê óptica via corredor e se a porta rotatória visual para o campo? Sou 3560, vou direto Duna, deixa para 3 no PES, quem legal no 0, 1 no 1. E a Juliette, portão 04, gol no 395. 04, 395. Chama a gente interceptando. Ok, 3660, curso pela direita, chamará o 90 que mais. Fernando, vai pela esquerda para não interceptar a final do 10. Vamos dar acione a identificação, vou direto do 1 a 4 mil pés, que legal no 0, no 1. Estrona, 1 no 0, azul, 4, 2, 0, 6. Azul 3, 1, 4, 5, decolou 5, 4, controle 1, 2, 0, 8. 2, 0, 8, boa tarde, 3, 1, 4, 5. Boa tarde. Opa de Salvador, boa tarde, tá 3145. 3145, boa tarde, contato radar, voo 360, direto Leda. Entendeu, direto Leda, da presente, tá 3145. Estimativo. O Salvador, passarelo 2231, para acionamento pushback. Revisor recebendo a passarela e chame táxi. Chamada para o táxi, passarela. Berenque Mike, na final da 17, aguardando este pouso livre. Ok, vai aguardar, mas Berenque Mike. Mike aqui, bravo pra você. tanque Mike, pouso autorizado no 7, vento 130 graus, 099. Gente, pouso autorizado na 107, novembro, tem Mike. Pouso no 077 ali, mantém pistão no 0. Bono 925 após a rolagem do Boeing da companhia, ali mantém o na zero. Ali mantém após a aeronave da companhia. Presente, 3145. Mantém a lida. Azul 4206, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa Bank Max Solo 57, autorizado backtrack, pátio 4. Bank Max, pro senhor ingressar no pátio 4, você precisa de follow me. A gente já está solicitando ao fiscal de pátio que acompanhe o senhor via taxiway Oscar, que está tendo obras. Decolou 58, controle 1208. O 208, 1077, boa. Boa tarde, acione identificação autorizada a chegada a bomba, se desça para o nível 050. Azul 6998, da pista. 6998, chame Torre 1895. 18, pessoal, 95, azul 6998. Portão 01, no azul 4206. Em Salvador, azul 6918, final de 7 milhas. Azul 6918, ciente, continua aproximação, guarda autorização. Continuando, azul 6918. 1925, decolagem autorizada no 0, 120 graus, 099. Livre decolagem da 10, 1926. Após o pátio principal, seguindo à direita após ingressar no pátio principal via Indy Alpha, continuando no 0, torre 118, decimal 95, o altímetro no 0, 111, bom voo e boa tarde. Bom, altímetro no 0, 111, prática do pátio 3, pátio principal na Índia, após então a chama torre 118,95, boa tarde. Aerovia Pesulo 16, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta o Pesulo 16. Aciona 5062, o controle 120, decimal 8. Contato radar, voo 360, sai da árvore. 360, sem exceção, é na árvore, gente. Centro Romeo Oscar, chame Torre, 1895. 1755. Red 1755, portão 62, chame pronto, puxa back, acionamento. Camarada. F-491, call Cadence Lears, I'm on arrival, report red for descent. I'm on arrival, get ready for descent, 654, I'm on. 1-0-2-2-3-1. Azul 6918, fala Azul 1901, direita 121, desce 19. Direita 219, 69. Temos que o Romeo Oscar foi autorizado no 7, vento no 30 graus, 099. 3 mil pés, que negar 1-0, 9-1. 3 mil pés, 1-2, 1-0. Solo, boa tarde. Azul 6-9-9, levando pra Golf. Boa tarde, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa reporta antes da Juliette. Ciente, 6-9-9. Delta 3560. 3560, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Guardando, 3560. Meu 925. Considera a nave? Voo 925, solicita manter a proa direto e leva. Autorizado, leva. Obrigado. 1077, chame Recife, 13325. Recife, 3325, obrigado, bom trabalho. 077. Comente. Controle, Salvador, boa tarde, 35446. 35446, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada à mão, reporte no 10 detido. Identificou, mas reportar para você. Voltar. Autoriza a proa de Duna ou 35446? Mantenha a chegada número 6 na aproximação. Outra 3560, pouso autorizado no 0, 130 graus, 089. Pouso autorizado no 0, 3560. Pelo Romeo Oscar, solo 05, direita, parte 5, frequência livre. Suno decolou, permitido a Momo. Passarelo 2231, contato radar, suba 180, saída Momo, código boa voz após batata. 180, Momo após batata. Momo, código batata. Confirma, senhora, essa saída está diferente da carta, nós não temos essa ligação entre Cogbo e Batata. Ok, então o senhor sai bom, mas a frente só vai ser vetorado. Ciente. ISO 90, chame torre, 9895. Oxiné 6210, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS. 2000, autorizado sinal ILS, 6210. Direito 1219. Direito 1219, tá 3560. Quem pegar 1019. 4000 com IOS. Obrigado, 0435. Com 925, chame Recife 1288. 288. Afirmativo, tá 3190. Aproximação final, missão no zero. Sim, 3190, pouso autorizado no zero, no 30 graus, 099. Baixa, gravou? Reduce speed 220 knots. Reduce now, speed 220 knots, 35491. Então, 140, se possível. Patrono 5, Ilhéus, 140 está autorizado via Golf 677, decolada 10 com curva direita na subida Coral. Aciona transponder 0263 para o controle 120 decimal 8. Autorizado Ilhéus, 140, Golf 677, decolada 1, 0.3 na ponte, decolada Coral, controle 120. Beto, 35415 no parte 3, chame pronto, pushback, seu nome. Salvo gol, 9755, posição meia dúzia, pushback, seu nome. Jogou no 755, tá livre, chame táxi. Autorizado, 9755. Estimativo, autorizado 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado com 042. Sete. Portelo 2000, reporte estabilizado 042. Para vestir o trip 5446. 546, desça para o nível 070. 070, 406. zero, fala zona zero, direito, 121, no 99. Direito, 219, zero, direito, 119, zero, direito. Comandou, zero, zero. Deep 54901, descend 3000 feet, finish 1011, reduce speed 2009. Ok, descend flight level, descend to 2000 feet, reducing to 2009, deep 54901. E onde eu? Oi, dona. Dona. Bruno, boa tarde. Acione identificação autorizada chegada bom. Desça para 4000 pés. Que é legal no 0 no 1. Travou, né? 210. Ocean M210, pouso autorizado no 0, vento 30 graus, 089. Autorizado, pouso da pista no 0, 6210. 55 para o táxi, alterna Campinas, com 3 horas e 20, 151 a bordo. Ideal é a 300. Torre 18, decimal 95. O altímetro no 0, 1-1, tem um bom voo, boa tarde, igual no 755. Ok, pátio, Índia, Alfa, Porto Espera, 1895, ajuste no 0, 1-1. Muito obrigado, boa tarde, boa noite. 50, gol, Juliette, portão 05, tá 3190. Juliette, portão 05, tá 3190. Alô, Salvador, papai, rompeu o meu ponto de platina. 09, descend 2000 feet, clear to final LS approach. Descend 2000 feet, reduced to 1909. And Elias, X-ray, I open back to 35491. Boa tarde, Gol 975, ponto de espera da 10. Gol 975, boa tarde, a linha mantém pistão no 0. A linha mantém, 975. O controle 120, decimal 8, e a torre opera em 118, decimal 95. 2895, controle 120, o transponder padrão 0150. Agora 97, entrar na direita, primeira curva à direita, bateram que respondeu com o front, segunda está com o POT 03. Três almas a bordo. Três almas a bordo no baixo da pata, é isso? BTA. Corrigindo, BTA, 45, chama agora a torre em 1, 18.95, para acionamento táxi e decolagem. O altímetro 10, 1-1, bom voo, Romeu Fox Lima. 1895, comandante. Eu posso ver. Boa tarde. Tarde 6210 da Finé, táxi via Alfa, após Juliette, portão 10, portão 10. Alfa, Juliette, direto para o 10, 6210. 210, ou 5446. E Salvador, boa tarde, gol 042, estabilizado no ILS 10. 1042, boa tarde, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Guardado. Polícia. Chama o localizer, 35491. A 491, call tower, 118.95. Tower now, 118.95, thank you. GP5446, separador de pés, autorizado a sinal ILS. 2000, autorizado ILS, é o trip 5446. Decolado azul no meio, controle 1208. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 9755, decolou passando 1200. 755, acendo o transponder 5062, está em contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 5062, até o 360 na da EL, 1755. Salvador Tower, good afternoon, trip 5491, establish on course, runway 10. Trip 5491, continue approach, wait, landing clear, number 2. Number 2 to land at trip 5491. O localizador, trip 5446. 446, ao passar Duna, chame Torre, 1895. Ao passar Duna, 1895. 1601, deixa para 2 mil pés, autorizado a sinal ILS. Solo 042, solo 018, direito no 21, decimal 9. 1, 2, 1, na área. Bom, no 042. Clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 090. Confirmando, the gear tower locked. Affirmative, gear tower locked, clear to land, runway 10, 35491. Torre Salvador, trip 5446, passou, Duna. Torre 5446, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aproximação, aguardando autorização, 5446. Direcionamento no meu Fox Lima, chama táxi.